China 6259, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 120 graus, 109. Antes, escola 6259. China 6259, decolada 51, no controle, 120, decimal 8, mau voo. 608, obrigado. Boa noite, China 6259. China 6259, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Afirmativo, então, 360, direto Leda, 6259. Interceptando o curso do localizador, passarelo 2231. Passarelo 2231, complexo final, Sana Torre, 11895. 295, obrigado. 2 Salvador, passarelo 2231, boa noite. 2231, boa noite. Continua a aproximação, reporta marcador externo, baixado e travado. Aviste 1015. Camarada externo, 2231. Bom, 968, boa noite, essa minha identificação, autorizado chegada a mar, desça para o nível 050. Autorizado em passo, bom, 968. Controle Salvador, ou 6259, né? Precisa, Sanália 259. Se possível voar motiva para minimizar o nosso atraso, por gentileza. Guarda a coordenação, Sanália 259. Guardando a coordenação, obrigado. Passou externo, baixo travado, passaria 2231. 2231, livre pouso 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso na 10, 2231. Contato. Passo, obrigado. É 2231, São Luís 58, direita 1211, boa noite. 5211, obrigado, uma boa. Paulo Salvador, uma boa noite, passageiro 2231, livrou a neve. Alfa, repor a chance da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Tráfego Salvador, gol 1099, boa noite. 1099, boa noite. A informação é que você está para guardar a cópia. E aguardando a saída da Euleda. Árvore Alessa. Obrigado. 6259, chama centro Recife 133 decimal 2, 5 alterne 133 decimal 95. 3325 alternativa, desculpa. Alterna 133 decimal 95. 3395 alternativa, obrigado. O Nuno 68, após etapa de CV para 2.000 pés, QNH 1015, autorizado. Final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Então, 3197, 135, 3 horas e 30, Campinas para o táxi. Butan 3197, vai aguardar o ATR da passarela do parque na remota no 4 pátio principal, pode prosseguir até o ponto de espera, torre 118, decimal 95 e ajuste no 095. 095, aguardando a aeronave após 1895, ponto de espera no 0, Butan 3197. O balizador já está chegando aí para balizar a sua aeronave. Obrigado, amigo. Valeu, bacana. 3197, considerando 0, para onde vai Costa? 3197, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 119. Boa noite, autorizado alinhar e decolar, 10, está 3197. Estabilizado, Gol 1968. Gol 1968, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 295, aí, Gabo. É. O 1168, no final da 0, baixar a checada. 1168, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0, 15. Baixando. O 1968, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 129. Baixar checado, Gol 1968. 3197, decolada 09, controle 120, decimal 8. 208, até 31197. Salvador, boa noite, até 31197, perfil da EL, Leda. T3197, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, até 3197. Vai manter a proa 210 devido a informações. Você vai voar, Dael? É o Oleda, TAM 3197. Dael, TAM 3197. passa seu voo no 099. No 099, agora distante. Número 68, solos 12, direita 1211. Direita Livrão 211, gol 1968. Salvador, boa noite, gol 1968, visão. 1168, Alfa, Juliette, Porto 62. Alfa, Juliette, para o 62, gol 1168. Salvador, Salvador, gol 1099. Você teria nossa autorização? Afirmativo, autorizado com fins via Antezulu 21, Lutger, restante conforme, 2360. Saída Arbor, Elefa, decola da 10 direita. Código 5064 e controle 1208. Cliente autorizado com fins nível 360, Antezulu 21, saída Arbor, transição Elefa, decola da 10. Transporte 5064 e o controle 208, gol 1099. Já chama pronto no 3. Tá pronto no 3, pushback e acionamento. Tá livre, chame táxi. Chamará o táxi, gol 1099. Os 231 no Barreiras, prepara a Momo Vatar para guarde copo um minuto. 3197, chama Centro Recife, e 1-33-25, alterne, 1-33-95. TAM 3197, chama Centro Recife, 1-33-25, alterne, 1-33-95. Confirma para o 3197. 3197, chama Centro Recife, 1-33-25, alterne, 1-33-95. 3325, alternando 3395, até 3197, boa noite. Gol 1-1-9-9. E aí, Ninja Point, espera, 3195, gol 9099. Boa noite. Bom voo. Passaria 2231, solo voltando, pra cópia? Barreiras, DCT Batata, Whisky 42, Lapa, o restante conforme. E 160, sai da Momo, Vatap, decola da 10 esquerda, o código é o 5551 e o controle 1208. Autorizado 60, Barreiras, derrota o sonho de novo. Decola da 10 esquerda, Vatap, Whisky 42. Momo, sair da Momo, transição Vatap. Correto, chama pronto. Salvador, boa noite, voo no 099, mas espera no 0, pronto. Na 099, boa, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 140 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no 0, voo no 099. Decolada 21, controle 120.8, bom voo. 20.8? 8. 8, boa noite, bom trabalho. Escolhe Salvador, boa noite, voo no 099. Bono 099, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Arbor, padrão 360. Bono 099, pode levar a presente evento para evitar a formação, próxima água? Afirmativo, Bono 099. Vai voando elétrico, se não presente. no 099, chame o centro, Recife, 1-2-2, decimal 8 ao TR, 1-3-5, decimal 3. 288-353, boa noite. Livre na 1-4, chama o táxi. Taxi 2231, 47 a bordo, 550, Brasília. Ponto espera, estou indo no noite decimal 95, ajuste no 095, 2231. 2295, 095, obrigado, boa. Salvador, boa noite, passageiro 2231, no próximo ao ponte 090. Passageiro 2231, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 02 nós. Alinha e decola, pista 10, 2231. Boa noite, 2310, para passar para a 6310, acione a identificação desse via chegada a Mari para 2000 pés do QNH 1015. 2310, 3310, pode ir. Afirmativo, Oceana 6310. Muito obrigado. Para o controle. Dá 3858, boa noite. 3858, boa noite. Acione a identificação desta via. Chegada Mari para nível 050. O QNH em Salvador, 1015. Chuta 3858. Afirmativo, o tráfego a 1612 milhas à sua frente. Controle, muito boa noite ao passarelo 2231, decolado. Boa noite, passarelo 2231, contato radar, suba para o nível 160, saída Momo. 160 na Momo, 2231. Essa é uma posição na 6310, está mantendo o 3109, vai manter até a próxima etapa. Sete graus, Oceané 6310. TAM 3858 poderia voar Itaqui? Afirmativo, TAM 3858. Se 3858 vai voar Itaqui, é acelerador para 290, viu? Gente, o tráfego à sua frente formou, mantendo 3210 nós até Itaqui, o TAM 3858. Controle passaria 2231, possibilidade de coordenar para a gente voarmos a uma posição um pouquinho mais à frente, VATAP? 2231, não foi direto Barreiras. Maravilha, Barreiras, 2231. Brasil 8-4, Sakaiden, descending via, Mighty Arrival to flight level 060, altimeter 71015. Mighty Arrival down 3-1-0, poderia se considerar a velocidade do 2-2-0 de respeito em TAP, né? Primitivo, velocidade a critério e autorizado. Final ILS X-Ray pistão 1-0, o Ocean MS3 1-0. Se autorizado o X-Ray, devido à restrição em TAP, 3-1-0. Salvador, boa noite, voo 2043, na posição meia dúzia, com a informação papá. 2043, aguarda cópia Guarulhos, prepara da Leda Morte. Aguarda cópia da El Leda Morte, voo 2043. Redução, a Xanamé 3 a 9. É 3. 3858, após o TAP, DCV para 2000 PS, QNH 1 no 0, no 5. Afirmativo, DCV 2000, TAM 3858. 3043, nós estamos pronto para o posto de acionamento. Poderíamos efetuar o mesmo, aguardando autorização de tráfego? Autorizado então, Guarulhos, via peso 190, Taubaté, o nível 360. Saída da Eolinda Motiva, decolando da 190 direita, o código é o 5105 e o controle 1208. Ok, então vamos lá, 2043, estava aguardando a instrução para o posto de acionamento. Da Eolinda Motiva, peso 10360, 5105, ao transponder. Pode confundir que capital, 2043. Está livre no 062 e chame pronto para início de táxi. Camarada.